Romeu no Golfo, está com 81 bosta, cara, em estado grave. Gente, Romeu no Golfo, então desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Desce para 4 mil, Romeu no Golfo. Romeu Golfo, confirma a velocidade na descida. É uma 3152 indicada. 2909. Gente, reduza para 250, TAM 3152. Estabilizado a 3600. Romeu Golf, dá presente, voa Duna. Estabilizou, 3600. Torre, 118.6. Boa. Torre Salvador, boa noite, TAM 3600. 3600, cheque o trem autorizado pelo pista 10, vento 100 graus, meia dúzia mais. Baixou e travou o pouso autorizado na 10, 3600. Para. Romeu Golf, desça para 3 mil pés, a velocidade 220 na descida é a máxima. Zip 0, sim, senhor, 220, deve só ter vir, Romeu Golf. Entendi. 3152, desça para 050, com a velocidade 220, nós tem condições? Gente, grata. Zero zero, solo 08, viva direita, táxi via Alfa e chama a Juliette, não me escuta. Alfa, Inter Juliette, 3600. comanda Juliette, da 3600. Autorizado, esquerda, portão 9. Esquerda, 09, 3600, boa. Romeu Golf, mantenha 220 mais. T0, tá livre descida pra 2000, cara? Ainda 3000 pés, Romeu Golf, mantenha 220 nós pra sequenciamento. Ativo, mantendo 220, pra 3000, Romeu Golf. Papa Romeu Golf, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, mantendo 220, estado vira LS. Desceu 2000 pés, livre LS, Romeu Golf. Alto, bom dia de estar mais bravo aqui. Siga o TAM, Mike Bravo Vitor. Bravo Vitor está na posição 8, autorização de reboque para a remota número 12. Voo 107. Ok, o senhor está no pátio 1, no portão 8, quer prosseguir para a remota 102? Confere. Positivo, estamos aqui no pátio número 8, na remota número 12 aqui do pátio 1. Gente, está autorizado. O Mike Bravo Vitor é porte ao término do reboque. Portará ao término. Também é assim, é assim, é assim. O Golf prossegue para a pista 10/17. Para 17 após Sintra, cancela e sai para 17. Copiado. Controle, está agilizando o tráfego, que tem que... Se precisar, podemos cancelar, se quiser, está 17 da presença. 3152, retorno sequenciamento esquerdo agora na Pro 020. Limite localizador, reduz para 180. Esquerda 020, limite lock, 180 na 6. Controle, Romeu Golf. Prossiga, Golf. Desejar para a gente prosseguir direto, apresenta para 17, para agilizar o seu tráfego. Eu mantenho a chegada. Tá. Boa noite, objeto 5809, gente da Alfa. Na via chegada Maré, para 2000 pés, 1015, 5809. 1015, 5809, vai via Maré, 5809. Direita na curva 045, limite 5 milhas. Direita 045 por 5 milhas, tá? 3152. O 3152 já passou a localidade? Sim, o limite é 5 milhas. Estabilizou, Romeu Golf. Chama a torre agora 118.612, Golf. 116, obrigado. Romeu Golf. Papai, Romeu Golf, ajuste no 0, no 5. Confirme, prossegue, cancela o instrumento, prossegue visual com base pela direita. Afirmativo. Sente, aposte pelo cancelamento do plano, Romeu Golf. Ativa, aportará, Romeu Golf. 3152, desce para 2000 pés, 1015, vai curvar agora à direita, voar na proa 150, autorizado LS. 2015, direita proa 150 para o LS. Só Rio Romeu Gol, espaço Zimbra, pontão cancelamento, perna base pela direita, dando certo. Romeu Romeu Gol, plano instrumento cancelado aos 2-1, vai curvar à sua esquerda, encurtando base pela direita, e reporte na curta final, visual com 1-7. Mativo, livrando o eixo, plano 0, reporta final, dando 7, Romeu Gol. 5436. Mike Bravo Uniforme, acendo o transponder 5436. 5436, para prosseguir na descida, Bravo Uniforme. 5 nós. Ativo, eu ligo posição 7, no negócio. Para prosseguir na descida. Mike Bravo Uniforme desce para 3.000 pés, 1.500. 3.000, confirma o ajuste? 1.015. Obrigado, meu filho, graças. Chama a torre São 2862. Boa noite. Boa. Dado backtrack, aposta quebrando a pista, Romeu Golf. Salvador, boa noite. Tá 3152. Boa noite, ajuste 1015, reporte baixado e travado. Já está baixado, travado. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento variável com 5 nós. Autorizado 1-0, tá 3-1-5-2. Romeu Golf, o stand-by transponder, por gentileza. Golfe, frequência livre ao estacionar. Boa noite. Tan 3152 no solo 26, livra na sua direita, pós, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, 3152, copiou, portão 6 dúzia. Mike Bravo Vitor, informa já estacionado na remota número 12, grato, boa noite. Sente Mike Bravo Vitor, boa noite. 509 autorizado, LS, reporte estabilizado. Laser Live, o Web 5809 está interceptando. Chamou a torre agora 118.612. Mike Bravo, informe 2.000 pés autorizado, LS 1.500. 2.000 pés, LS, repórter estabilizado, Comi 15, grato, Bravo, informe. 519. Jet 5809, ajuste no 095, repórter baixado, travado. Baixado, travado, 5809. Sente tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento variável com 4 nós. Está livre para o Web 5809. Finalizando o curso do LOC, o Bravo Uniforme. Chama a torre agora 118, meia dúzia. 8, meia, grátis. Torre Salvador, muito bom dia. O Papatango, Mike Bravo Uniforme, estabilizado no ILS. Mike Bravo Uniforme, bom dia. Ajuste no 0, no 5. Aguardando pista livre, número 2 para pouso. Reporte quando baixar e travado. E uniforme, reportará.